Introdução Workshop 627. Novos campos para transmutar. Isótopos de carbono. Mudança de forma. Impressão digital da Terra. Bombardeio ao Irã. Irã anuncia nave espacial de plasma. Gama. Espécie humana. Hidrogênio para carbono 14. O workshop de hoje está repleto de informações sobre como os campos magnéticos e gravitacionais do universo criam tudo. O Sr. Cash resumiu que a linha universal de conexão é o hidrogênio e vem do Criador, que é como os campos magnéticos, e confirmamos nossa existência através do carbono 14, que é como o campo gravitacional de retorno. O hidrogênio, sendo o nível mais baixo, interage com o plasma do corpo e cria a alma do homem, ou o que chamamos de lado da energia de nós mesmos. Então, a interação do nosso carbono 14 com as condições do campo magnético atmosférico do planeta, juntamente com a inércia do planeta, cria a fisicalidade do homem. A razão pela qual temos dois braços e duas pernas e a aparência que temos é porque os raios da essência da criação interagem com a alma do homem nas condições do útero da mãe, além das condições do planeta, com sua inércia e a inércia do sistema solar. O objetivo de toda essa terminologia é que nós, como seres humanos, finalmente compreendamos a verdade sobre nossa própria criação e como nos tornamos corpos humanos. Se os campos magnéticos e gravitacionais tivessem sido diferentes em nosso processo, teremos acabado como outra coisa na criação, diferente do ser humano. E à medida que aprendemos a nos transmutar, podemos escolher mudar nossa manifestação física para outra entidade, como uma pedra, uma planta, outro ser humano, nossa amada, o que quisermos. E quando nos manifestamos como outra entidade, continuamos mantendo nossa mesma alma e também a mesma emoção. Para sermos capazes de fazer tudo isso, o que parece mágico, temos que ser capazes de criar e controlar nossas emoções. Recentemente, Sr. Cash explicou que já dominamos isso quando éramos crianças, quando aprendemos a criar diferentes emoções para conseguir o que queríamos, como fazendo birras e tudo mais. Mas, obviamente, para nós, não estávamos e não estamos cientes de possuir esse poder. Portanto, temos a tecnologia do plágio da Fundação Cash para nos ajudar. Nos últimos meses não houve sessões mensais de voo porque não havia necessidade delas, pois eles haviam atingido o limite de seu conhecimento naquele momento. Mas ao longo desses meses o conhecimento voltou a avançar muito, e lembre-se de que tivemos contato com o 13 Atlas e recebemos campos magnéticos mais elevados deles, juntamente com o trabalho no sistema de rede de humanação. Nestas próximas três sessões mensais de voo, o Sr. Cash disse que descobriu os erros que os buscadores de conhecimento estão cometendo com a transmutação e acrescentou uma nova tecnologia que é desconhecida pela humanidade a esses sistemas. Esta será a primeira vez que não apenas o homem, mas todo o universo experimentará esta nova tecnologia. Ele chama isso de receber transmissão, e isso abrirá as emoções do homem para que ele seja capaz de transmutar mais facilmente. E o que ele quer dizer com transmissão? Talvez tenha algo a ver com a transmissão de campos magnéticos universais mais elevados ou raios cósmicos para a dimensão da Terra. Podemos usar esses campos para transmutar e nos tornarmos uma planta, um animal ou qualquer coisa que quisermos. Mais tarde, ele disse que também poderemos usar esses campos para o autodesenvolvimento e para fazer mudança em nossa vida, pois eles tocaram nossas emoções de uma maneira diferente. No estado da matéria, quando falamos de coisas que têm propriedades diferentes, falamos de isótopos que têm números diferentes de nêutrons. Mas no plasma, as coisas se tornam diferentes com base na força do campo, e isso é afetado pelas interações dos campos magnéticos e gravitacionais. Eu entendi que ele quis dizer que a fronteira do plasma e como ele interage com o ambiente determina sua manifestação física e dá às coisas sua forma, sua cor e o resto. Mas o interessante é que isso é pré-definido pela mente, e é por isso que um hambúrguer, ele parece ser um hambúrguer em todo lugar do planeta. Existe uma impressão digital genética para o planeta de como as coisas devem parecer. A raça humana também tem uma impressão digital de como as coisas devem funcionar. E ele deu a entender ao Sr. Cash que todos concordamos com isso. Portanto, estou supondo que isso está no nível da alma, mas são necessários mais esclarecimentos aqui. O exemplo dado é que um bebê nascido de um casal chinês sempre será chinês, não importa onde eles estejam no planeta ou quais forças de campo estejam influenciando eles. Isso significa, é claro, se eles próprios não introduzirem outro fator ao meio de suas emoções ou comportamentos. Parece que a alma do homem tem o poder de se sobrepor a qualquer outra influência de campo magnético. As leis da alma parecem ir ainda mais longe. Ele disse que a estrutura da alma do homem ela tem condições pré-definidas pelas condições atmosféricas do planeta, sistema solar e galáxia. E o DNA é apenas para a manifestação física deste planeta, enquanto o RNA está no nível do campo universal. Em outras palavras, o nível universal pode sobrepor todos os campos abaixo dele em níveis inferiores. Que DNA carregamos quando viajamos para fora da galáxia no universo? Bom, pelo que entendi, manteremos a impressão digital da Terra, mas usaremos isótopos diferentes. Ou será que ele se refere às forças do campo magnético para manifestar a fisicalidade em qualquer destino que chegarmos? Como o DNA da Terra, ele seria apenas uma influência nos campos da manifestação. O aminoácido é o bloco de construção do corpo do homem que conhecemos como Sr. Cohen. Houve um extenso ensinamento sobre isso há anos. Hoje ele quer que saibamos que o hidrogênio no aminoácido não é apenas uma fonte de energia, mas é a nossa ligação direta com a alma do Criador. O hidrogênio, quando viaja através do universo, é universal em sua força de campo. Quando ele entra em um planeta como a Terra, ele começa a interagir com as forças do campo local e isso altera e cria uma impressão digital única para a Terra. Como isso altera a força do campo de hidrogênio? Será que isso é feito controlando a distância entre o elétron e o próton? Lembre-se de que o hidrogênio não tem nêutrons. Ele é instável com apenas um próton e um elétron e, como plasma, torna-se o bloco de construção do plasma para se amalgamar e formar outros plasmas que chamamos de elementos. Uma das primeiras coisas que aprendemos quando chegamos à Fundação Cash Essence Plasma é o nanorrevestimento. Quando colocamos o cobre nanorrevestido na água salgada, a magia do Gans aparece. A maneira como eles o desenham é que a matéria cobre é transformada em bolas pretas individuais que estão no estado de plasma e criam um ambiente de plasma ao seu redor. De certa forma, elas são como um buraco negro, mas com o entendimento que o Sr. Cash nos deu sobre buraco negro, é no sentido de que eles dão e recebem energia. Mas como as vemos como pretas, elas predominantemente recebem energia. O que chamamos de nanorrevestimento e fazemos tão facilmente com soda cáustica, os cientistas chamam de grafeno, e eles só podem fazer isso usando materiais radioativos. E eles queriam manter assim. Então a Bélgica ela chamou o Sr. Cash de terrorista, mas não conseguiu se livrar disso. Existe uma relação entre o carbono e o nanorrevestimento, não apenas porque eles são pretos, mas também por causa de seu estado de energia. Não tenho conhecimento científico suficiente para esclarecer isso. Neste ensinamento, o Sr. Cash ele fala muito sobre os isótopos de carbono, que na verdade são as forças de campo da energia do carbono. Mas no estado da matéria, nos referimos a elementos com propriedades diferentes como isótopos, e ele usa essa palavra para falar sobre o plasma também. Neste caso, ele afirmou que o nanorrevestimento ou grafeno confirma o carbono 14. A partir de ensinamentos anteriores, sabemos que o carbono 14 é a energia universal e quando se manifesta na fisicalidade, neste caso o aminoácido, então no lado da matéria ele se converte em carbono 12 e no lado do plasma em carbono 14. Ele tem essa natureza dual no corpo. Portanto, o carbono 14 é o nanorrevestimento do universo e o carbono 24 é o nanorrevestimento do únicos. Ele então falou sobre muitos isótopos de carbono diferentes, que abordaremos brevemente, mas ele não deu muitos detalhes sobre isso. O carbono 12 é o estado da matéria do planeta Terra, então o carbono 14 está no nível da energia universal e é a linha de comunicação para o universo. Portanto, se transmutarmos no universo, usaremos o carbono 14. Novamente, isso não é o estado da matéria, mas a energia e a força do campo do carbono. O carbono 16 é usado para interagir com a galáxia, o carbono 18 com o nosso universo e o carbono 24 com o únicos. E é basicamente isso. O carbono 14 está diretamente conectado a todas as células do nosso corpo, então isso é importante para a transmutação e aplicações médicas. Eu entendo que quando a energia do carbono 14 é convertida da energia universal para o estado da matéria neste planeta, ela deixa uma impressão digital como o isótopo do estado da matéria do carbono 14 que eles usam para fazer a datação por carbono, por exemplo. O carbono 14 e o carbono 24 são de certa forma recipientes de plasma e as energias abaixo deles se manifestam no estado de matéria. Assim, por exemplo, o carbono 14 ele seria como o crânio, e os carbonos abaixo dele se tornariam os órgãos, as células e tudo mais no corpo. E o carbono 24 ele é o recipiente do únicos, e as energias abaixo dele se tornam os universos, as galáxias e toda a manifestação física da vida. Eles também criam ondas e frequências, mas ainda não temos como medi-las. O carbono 14 viaja dentro da atmosfera do carbono 24 e é como se estivesse em uma sopa de energias. Quando o universo é formado, o hidrogênio nesse universo terá um espaço único entre seu próton e elétron, e é isso que determina a condição de todo o estado da matéria nesse universo, incluindo as galáxias, planetas e todo o estado da matéria. Precisamos ter esse entendimento quando nos transmutarmos para outros universos e queremos nos manifestar de acordo com essas diferentes condições. Novamente, tudo isso é controlado através das emoções. Muito se falou sobre a sessão de voo de amanhã. Uma das razões pelas quais os buscadores de conhecimento estão tendo dificuldade em se transmutar é que o crânio se tornou uma barreira para a alma deixar a fisicalidade do corpo. Há mais do que apenas o calço no osso. porque nos foi dito antes que a alma do homem é um campo magnético de ordem superior e não pode ser parada pela fisicalidade. Mas é claro, os campos magnéticos do ferro no sangue e as funções das glândulas também estão contendo a alma. Houve uma dica que ele deu aqui de que o carbono 14 através do crânio é um recipiente da fisicalidade. Será apenas uma questão de precisar de uma força de campo mais elevada para compensar a nossa incapacidade de controlar as nossas emoções? Ele disse que usando campos de raios cósmicos e uma nova tecnologia desconhecida pelo homem, isso iria aumentar a força através da transmissão e abrir a emoção para facilitar a nossa transmutação. É como aumentar a intensidade de uma luz para ver mais. E o ponto principal é que a emoção da alma tem que corresponder à emoção da fisicalidade para se transmutar. E aumentar assim a força do campo do ambiente, adiciona assim mais força à alma. Este é o mesmo processo que estamos fazendo para todo o planeta, adicionando as unidades de rede de uma nação ao redor do mundo, além de outros sistemas da Fundação Cash, como os Gantt, os Magraves e outros. Funciona como um sistema de comunicação por satélite. Eles querem colocar 50 mil novos satélites em órbita, mas com a tecnologia da Fundação Cash, podemos transformar cada um das 9 bilhões de almas do homem em um satélite, incluindo aqueles que já deixaram o planeta. Isso cria uma poderosa rede de almas que compartilham a energia do plasma, e é por isso que a alma do homem precisa ser purificada da matança antes de criar uma rede tão vasta de campos. Ou talvez à medida que começarmos a expandir e aumentar a força do campo, a alma se torne automaticamente cada vez mais elevada. Houve uma longa discussão com muitos detalhes secretos sobre o que está acontecendo atualmente em nosso mundo, sem que saibamos ou façamos parte da discussão. A imprensa mundial está negando que 500 bombardeiros tenham atacado o Irã na semana passada, e de acordo com o Sr. Cash, os americanos enviaram bombardeiros de suas bases no Azerbaijão, os europeus da Jordânia, e juntamente com os israelenses enviaram 500 bombardeiros ao Irã, tentando derrubar o atual governo. Mas de alguma forma, os iranianos souberam mudar seu satélite GPS repentinamente para o sistema chinês, e o resultado foi que eles não conseguiram encontrar o seu alvo e eles tiveram que cancelar a operação. Observadores internacionais no Irã viram os bombardeiros, mas não entenderam por que eles não puderam descarregar. Esse ato provavelmente salvou muitas dezenas de milhares de vidas civis e inúmeros danos. Eu acho que foi George Harrison dos Beatles quem disse que esses governantes elites são assassinos psicopatas. Eu acho que ele se referia aqui ao Comitê dos 300, que curiosamente as comunidades de inteligência chamam de Conselho Olímpico. Isso em referência aos deuses gregos que se acreditava governarem o universo. E então temos os israelenses pagando a seus agentes no Irã $50 para poder esfaquear alguém e $70 para matar pessoas aleatoriamente nas ruas para poder incitar uma revolução. Até agora, todas as suas tentativas falharam. O homem afirma ter provas de que os israelenses lhe devem $900 mil por isso. Eles também estão trazendo armas químicas e o plano é culpar o governo iraniano. Isso ultrapassou os limites da humanidade, nossas almas devem se unir e exigir uma mudança na estrutura mundial. Nenhuma dessas coisas está acontecendo espontaneamente, como a imprensa apresenta para a gente. Nós, buscadores de conhecimento, sabemos o contexto do que está acontecendo através da orientação do Sr. Cash, que sabe o que se passa nessas reuniões secretas, através de sua alma e de sua própria inteligência, pois ele é responsável por trazer a mudança para a humanidade. Ele nos informa para que usemos nossa alma para trazer a mudança através de nossa emoção. Ele nos disse no passado que os chineses interromperam a maior parte da prata nos mercados internacionais, que é necessária para as indústrias ocidentais e fabricação de armas. Vemos o preço da prata disparar, mas eles não nos dizem a verdadeira razão. Agora o Sr. Cash disse que a JP Morgan pré-vendeu bilhões de onças de prata que não pode cobrir mais. Se eles falirem, isso prejudicará a economia americana, então o governo assumirá o controle da empresa se eles não puderem pagar em 45 dias. Todas essas coisas estão pressionando para que se inicie uma guerra como uma distração da verdadeira causa dos problemas. E sabemos que nos bastidores temos o Vaticano, os Rothschilds, os sionistas e outros que estão governando e lucrando com a guerra, com o caos e com a confusão. De tudo isso, surgiu um vislumbre de esperança por parte do governo iraniano. Há alguns meses, em 15 de outubro, um membro do parlamento iraniano apareceu na televisão nacional e anunciou que o Irã havia desenvolvido e alcançado voos espaciais através do plasma. Eles disseram que foi um presente de fora do Irã, mas desenvolvido por cientistas iranianos. Embora não tenha mencionado a Fundação Cash, era óbvio que eles estavam usando a tecnologia do plasma da Fundação Cash, que lhes foi ensinada pelo Sr. Cash em 2008. Não é surpreendente que a IA do Google negue essa notícia. Essa foi a primeira vez que o governo iraniano anunciou publicamente a tecnologia do plasma. E e o parlamento iraniano assinou um contrato com o Sr. Keshe estabelecendo que a tecnologia seria usada para aplicações pacíficas, mas eles têm permissão para defender sua nação com ela também. Se os iranianos usarem essa chamada arma secreta, teremos que esperar para ver como a imprensa mundial irá encobrir isso. No entanto, estamos nos aproximando da divulgação pública da tecnologia do plasma e da mudança. Um buscador de conhecimento perguntou como foi determinado que a alma do homem libera energia equivalente a 18 bombas de Hiroshima. Ele achava que poderia ser da energia liberada quando o hidrogênio se transforma em carbono 14. O Sr. Keshe respondeu que há muitos outros cálculos incluídos que não conhecemos. Mas há uma coisa que nossos cientistas descobriram em suas pesquisas. Há um aumento maciço na radiação gama dentro da estrutura das células no momento da morte. O Sr. Keshe diz que essa energia de nível mais alto das células físicas de nível mais baixo é transferida para a alma. Isso ocorre porque o corpo ele está, na verdade, no estado de plasma gans e não no estado de matéria e nem é eletricidade. Também há campos de raios cósmicos que são transferidos, mas esses ainda não podem ser medidos pelo homem. As células, na verdade, têm muita energia de raios cósmicos dentro delas. Isso significa que a essência da matéria, que sempre dissemos ser energia, na verdade é transferida fisicamente na morte. Não se trata de uma ideia mística aqui, mas sim de algo científico, e mais tarde seremos capazes de medir isso. Coincidentemente, 98% da radiação a que as pessoas em Hiroshima foram expostas era gama. Há informações aqui nesse workshop mais detalhadas que precisam de uma introspecção profunda. Ter uma condição de vácuo é muito importante quando se trabalha com plasma. Mais uma vez, isso significa ter uma única força de campo magnético ou uma largura de banda estreita. A radiação liberada tem 11,5 cm de raio e é por isso que os reatores foram construídos com 23 cm de diâmetro para que o hidrogênio liberasse sua energia para o centro do reator dentro de um vácuo e pela inércia. Essa energia, mais a radiação alfa dos detectores de fumaça, é a energia que o Sr. Keshe usou para voar no Irã. De volta ao corpo, na morte. Ele explode energeticamente como um buraco negro, mas há uma força de campo gravitacional central na energia da alma do homem, de modo que ela reúne toda a energia novamente e então viaja para o seu destino no universo. O que é interessante é que ele disse que o corpo ele está ciente de transferir sua energia para a alma, e como a alma do homem está dentro do cérebro, as células cerebrais transferem radiação gama para ela. A radiação gama pode ser usada para transmutar. E a alma não se transmuta na morte? Há algumas semanas falamos sobre diferentes espécies do homem, sendo que a atual é o Homo sapiens, que se espalhou a parte da África Central. Também questionamos se os seres humanos se desenvolveram através de espécies independentes em vez de um fluxo evolutivo único, e o Sr. Keshe pareceu confirmar isso hoje. Em primeiro lugar, ele disse que o Homo sapiens era apenas uma das espécies humanas. As condições corretas para que os seres humanos fossem criados espontaneamente a partir dos campos deste planeta existem em outras partes do mundo, como na América do Sul, Ásia Central, América do Norte Central e Nova Zelândia. Ele também disse que houve espécies independentes que eram mais avançadas do que o homem de hoje. Houve uma que viveu há 130 mil anos e compreendia o conhecimento do universo, mas ela se extinguiu. Os cientistas encontraram evidências disso, mas eles não compreendem. Pois isso não se encaixa em suas ideias pré-concebidas. Houve outra espécie que viveu há 500 mil anos e sabia mais sobre o lado da energia da vida. Será que eles estão relacionados ao que as pessoas entendem como a civilização da Atlântida? Uma das IAs está prevendo que nossa espécie se aniquilará até 2045 e será substituída por máquinas que serão menos destrutivas do que os humanos. No entanto, por meio da tecnologia do plasma da Fundação Keshe, da disseminação das unidades Rede de uma Nação pelo mundo, além dos campos de raios cósmicos, e todas as outras tecnologias, estamos aumentando uma mistura dos campos magnéticos para elevar todo o planeta. É através desse conhecimento superior que o Sr. Keshe e os mensageiros estão trazendo e nós implementando que nos salvaremos da destruição. A resposta à pergunta sobre se o carbono era apenas um empilhamento do hidrogênio foi difícil de desvendar. O que eu entendi é que recebemos o hidrogênio como o amor de Deus e tudo é criado a partir dele. À medida que recebemos o hidrogênio, ele passa por nós e nós o usamos para criar nossa existência e à medida que interagimos com ele, nós o convertemos em carbono 12 e carbono 14 em nosso aminoácido, que criam as células do nosso corpo. Era isso que ele queria dizer com o carbono ser um reflexo do hidrogênio, no sentido de que transformamos o aspecto magnético do hidrogênio no aspecto gravitacional do carbono. E recebemos incondicionalmente o hidrogênio e o devolvemos condicionalmente como diferentes isótopos de carbono. Ele então passou a falar da interação dos campos magnéticos gravitacionais com a inércia para criar a massa e, posteriormente, o peso. A inércia do planeta é necessária para absorver os campos para que se torne um plasma ou uma massa. Isso também é a criação da alma, e uma interação adicional cria o peso. Mas isso é o mesmo que criar matéria. Em algum lugar nessa dimensão, a alma da fisicalidade cria sua própria massa e dimensão também. Este é o ponto em que o corpo é um plasma separado com sua própria gravidade. O corpo em si tem sua própria gravidade, embora como unidade esteja sob a gravidade da Terra. É por isso que uma bala fora do corpo ela pesa 10 gramas e dentro do corpo ela pesa apenas 1 ou 2 gramas. Como poderíamos testar isso a menos que as células da alma do corpo tivessem uma maneira de medir o peso? A analogia usada foi que o corpo humano ele pesa apenas 1/10 do seu peso na Lua, assim como na Terra. Isso significa que o corpo como plasma ele entra na Lua como plasma e a interação dos campos magnéticos e gravitacionais com a inércia são diferentes e criam um peso diferente assim. Isso ocorre porque cada um dos plasmas está em um vácuo. Há muito mais ciência a ser compreendida aqui, e ele disse que nosso corpo não se levanta como 100 quilos, esse peso é apenas em relação à Terra. A massa do corpo é sempre constante para si mesmo porque é um plasma dentro de um vácuo, e se introduzirmos materiais nano em nosso corpo, perturbamos e alteramos o equilíbrio dos campos magnéticos e gravitacionais dentro dele. Se colocarmos um material nano no dedo do pé, isso afetará os campos no cérebro. Bill Gates e essas pessoas entenderam isso sobre colocar materiais nano no corpo. Se as nanopartículas entrarem no sangue, elas coagulam e produzem coágulos no sangue. Os materiais nano, eles criam uma condição separada de campo gravitacional, de certa forma, e eles se tornam como um buraco negro absorvendo e liberando energia, e isso pode alterar o DNA também. Infelizmente, os cientistas do estado da matéria não querem entrar nessa dimensão do conhecimento. O Sr. Cash esclareceu como os carbonos são formados. O carbono amalgama os campos de hidrogênio e, por meio da interação, cria seu próprio centro que cria sua própria atmosfera. Por exemplo, se o carbono 14 está sendo formado, ele se torna um plasma de si mesmo com uma alma no centro. E assim como o planeta Terra, ele cria sua própria gravidade dentro de si mesmo e as interações do campo magnético gravitacional que ele tem ditam seu tamanho e tudo mais. É possível que ele quisesse dizer que a razão pela qual o carbono é um comunicador é porque ele tem emoção ou trabalha nessa força de campo. A única posição fixa em toda a criação é o Criador. Ele não se move. Ele está lá para dar. Se você quer receber, você tem que se abrir dentro dos campos do meu amor. O Criador é um raio e Mitra é uma conversora do amor do Criador em criação. As crianças de Mitra nem mesmo têm um pensamento de guerra. Elas refletem a beleza do Criador que é dar. Você pode ficar chocado ao saber que elas serão a geração mais egoísta que já conhecemos. Mas o egoísmo delas não é para se apegar ao que é delas. Em vez disso, vem de uma emoção interior de querer decidir onde e como dar o melhor ao Criador. O Criador dá incondicionalmente, mas as crianças de Mitra dão condicionalmente para satisfazer as necessidades do Criador. Elas dão até mesmo com a presença delas e não por meio de uma necessidade física. Em breve vocês entenderão. Outros tópicos desse workshop. Um buscador de conhecimento foi especificamente escolhido e eles testarão o que acontece quando muda seus campos e como isso afetará os outros. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 627. Estamos compartilhando conhecimento, e parte dele será útil para nós hoje e parte do futuro. Estamos preparando o terreno para o trabalho futuro com a humanidade e talvez para o conhecimento. Estamos no caminho para compreender melhor a conexão entre nós e o universo no lado da energia e não no lado físico. Compreendemos que estamos vivendo uma vida dupla da alma e da fisicalidade. O que chamamos de sonho é, na verdade, quando estamos conectados à dimensão das energias universais. Nossa vida cotidiana agora se baseia exclusivamente em como carregamos nosso corpo físico e como sobreviver em termos de obter energia e alimentos suficientes para viver e nos movimentar na dimensão física. Usamos a lei da física do estado da matéria, onde achamos que é mais fácil fazer as coisas com energia mais forte. Durante as últimas semanas, nos concentramos em compreender a linha de conexão do hidrogênio com as linhas universais e nossa reação e confirmação de nossa existência através do nosso carbono 14. Na semana passada, explicamos a conexão com a energia universal que nos alimenta. A maior parte dela vem da dimensão do hidrogênio, que é o nível mais baixo de energia. A interação e o reflexo do campo de hidrogênio com o plasma do corpo criam a alma do homem, ou o que chamamos de lado da energia. A interação do carbono 14 como campos magnéticos com as condições atmosféricas do campo magnético do planeta, juntamente com a inércia do planeta, leva à manifestação da dimensão física do homem. Observe que a condição atmosférica do planeta significa os campos magnéticos e não o ar e o clima aqui. Quando os raios da essência da criação interagem com a alma do homem, na condição do útero da mãe e em interação com as condições atmosféricas do planeta e a inércia do campo magnético do sistema solar, Isso leva à manifestação do homem com dois braços, duas pernas e o resto. Esta é a forma como o homem gosta de existir. Se compreendemos esse processo da criação, isso deve trazer à tona uma compreensão na transmutação sobre como podemos nos transferir da dimensão de ser um homem para nos tornarmos uma planta, uma pedra ou qualquer outra coisa na estrutura deste sistema solar. Como sabemos, a temperatura que sentimos na Terra varia de acordo com a distância da superfície e de acordo com a interação da inércia dos campos magnéticos do planeta. Mas a atmosfera no ambiente do espaço fora da Terra, ela é constante, sem temperatura. Não há invernos ou verões nos espaços entre a Terra e o Sol e o resto do sistema solar, galáxia, universo e todo o resto. Precisamos entender essas coisas para a transmutação e é por isso que estamos nos concentrando nisso agora para preparar aqueles que se juntarão a nós na sessão de voo mensal de amanhã. Vamos abrir uma nova porta nesses aspectos para os buscadores de conhecimento. Queremos entender como nós, como seres humanos na dimensão física, podemos transferir nossa energia, ou o que chamamos de alma do homem, para sermos capazes de nos manifestar como uma pedra, uma planta, outro animal, ou até mesmo como nossa amada. Queremos entender como podemos fazer isso. Na semana passada falamos sobre isótopos. No lado físico da vida temos isótopos de ferro e de cobre também. No entanto, no trabalho com a energia do campo universal, falamos sobre a força do campo magnético e sobre os efeitos dos campos magnéticos e gravitacionais um sobre o outro. Dissemos que a fronteira dita a manifestação física do homem e quando interagimos com o nosso ambiente, isso nos dá a forma, a cor e o resto das coisas. Essas coisas são uma interação pré-definida com a mente. Por exemplo, se entrarmos em um restaurante e pedimos um hambúrguer, não importa se estamos comendo esse hambúrguer em Londres, em Nova York, em Pequim, em Teherã ou em qualquer outro lugar, ele tem a mesma aparência e o mesmo sabor porque foi pré-definido. Não importa o que mais você queira adicionar a ele localmente, ele ainda tem a impressão digital genética de um hambúrguer. A impressão digital da raça humana é a mesma. Ela é pré-definida por causa do que todos concordamos. Todos concordamos que se somos chineses, queremos que nosso filho pareça chinês. E se ele nascer negro, então surge a dúvida se ela andou se envolvendo com alguém ou se ela tem ancestrais que vieram de algum lugar da África. Na estrutura da alma do homem, há condições atmosféricas pré-definidas para como o homem viverá na atmosfera deste planeta, sistema solar, galáxia e todo o resto. Tudo é pré-definido. Mas nossos cientistas só olham para o DNA do homem físico de hoje. Quando começarmos a olhar para o RNA do homem no nível do campo universal, então abriremos outra caixa de Pandora da ciência. A questão é, que DNA carregamos no espaço quando estamos fora da dimensão desta galáxia neste universo? O DNA mudará, mas continuará mantendo a mesma impressão digital da Terra. Se a alma quiser se manifestar, tornar-se visível ou viver em outra posição, então terá que usar um isótopo diferente dos campos para aquele ambiente. Talvez possamos começar a aprofundar o conhecimento sobre o qual falamos anteriormente de forma preliminar. Analisamos a estrutura do homem em termos de linha de comunicação, conexão, diversão, interação e tudo mais. O hidrogênio faz parte do nosso aminoácido, mas agora entendemos que ele não está lá apenas como fonte de energia. Ele também faz uma conexão com a alma do Criador. É por isso que nosso aminoácido carrega o hidrogênio e sua força de campo é a única para este planeta. Isso ocorre porque quando ele entra na atmosfera da Terra, ele entra em batalha com ela de uma maneira diferente, e isso o altera e o torna único. Devemos entender que nosso hidrogênio e aminoácido nos conectam à alma do nosso Criador. A razão pela qual isso acontece é porque é assim que funciona dentro de tudo que existe no universo. É assim que nos conectamos de volta ao Criador e recebemos energia. No planeta Terra, a condição atmosférica é dita carbono 12 ou tem a estrutura de energia do carbono 12. Se quisermos viajar na dimensão do universo, então temos que usar o carbono 14 porque o universo se comunica neste nível de carbono. Mas quando vamos para outra dimensão, temos que usar o carbono 16. No início dos anos 2000, a Fundação Keck publicou um de seus primeiros artigos para explicar aos cientistas do Instituto da Bélgica como o grafeno é criado. Fizemos isso porque eles nos acusaram de usar materiais nucleares para criar grafeno e eles disseram que somos terroristas. Todos nós entendemos, com os materiais nano que produzimos, como é fácil criar grafeno sem radiação. Isso é feito na dimensão de energia da matéria em relação ao seu ambiente, e de certa forma, isso confirma o carbono 14. Na ciência, eles usam o estado da matéria carbono 14 para datar a idade de um fóssil, por exemplo. O carbono 14 deixou uma impressão digital para mostrar a idade do objeto. Ele indica quando a energia foi transferida para o carbono e se tornou a energia do objeto. É assim que fazemos a datação por carbono. mas há outra dimensão que o homem ainda não ampliou seu conhecimento. Existem outros carbonos, como o carbono 16, o carbono 18 e o carbono 24. O carbono 24 é o carbono supremo e forma o grafeno do universo. Isso significa que ele contém tudo dentro de si, dentro de sua energia de campo magnético e sem matéria. Quando vocês, buscadores de conhecimento e cientistas, compreenderem o grafeno do universo ou do Únicos, que é o carbono 14, então vocês compreenderão que isso está diretamente conectado a cada célula do corpo do homem. As camadas da cebola estão sendo descascadas. O carbono 12 é o estado da matéria do homem neste planeta. O carbono 14 é o estado da energia do homem. O carbono 16 interage com a nossa condição de estar nesta galáxia. E o carbono 18 com o nosso universo. Já o carbono 24 obtém a forma, a dimensão e a condição do Únicos. Se o homem puder ampliar seu conhecimento para compreender o carbono 14, o carbono 24 ou qualquer outra combinação de carbonos, e que essa é a ligação com a fonte da contenção, então o homem poderá decidir onde e em qual recipiente ele deseja se manifestar. Não se esqueça da condição das ondas também. A interação dos campos do próprio carbono cria ondas, ou cria ondas de carbono 14, e nesse processo também cria frequência. O homem não tem as ferramentas para observar e detectar essas frequências. Quando os carbonos 14 interagem e viajam dentro da atmosfera do carbono 24, eles estão em uma sopa, e a condição do carbono 14 é como este crânio do homem que o contém. De certa forma, a contenção do Únicos vem do carbono 24 e sua interação. Tudo abaixo do carbono 24 se reduz aos universos, galáxias, matéria física e o resto. Tudo vem através dessa interação. As condições criadas em um universo são ditadas pelo tamanho da estrutura de célula única do elétron e do próton, que é o hidrogênio. O hidrogênio no estado da matéria é diferente do hidrogênio no estado da energia. São duas coisas diferentes. Embora o hidrogênio exista em outro universo, não é o mesmo hidrogênio que temos aqui neste planeta no que diz respeito à distância entre o próton e o elétron. As condições de vida em um universo são ditadas por essa distância entre o próton e o elétron. Cada universo cria sua própria interação de estrutura de campo e isso ditará as condições de vida em todos os planetas, estrelas, galáxias, universos e no Únicos. Portanto, se você deseja se converter de um homem em uma planta, você precisa entender a conversão entre a distância do carbono 14 ao carbono 24. E você precisa entender a estrutura completa do carbono 12 na estrutura da fisicalidade do homem, pois ele está conectado ao hidrogênio. A onda é criada a partir da força e da condição. Se o homem aprender o básico de como converter campos gravitacionais e magnéticos controlando sua emoção, então ele pode se transferir para a pedra e ainda manterá a mesma emoção. Ele ficará sentado lá como uma rocha, mas sua emoção ainda estará ativa. Porque você se tornou uma pedra para sentir como uma pedra se sente. Ou você queria sentir como era ser um cachorro, por exemplo. Ou você pode se tornar outro homem também na dimensão de sua condição física ao viajar de um lugar para outro, mantendo sua emoção original. Quando você transmuta, você decide naquele ambiente, através de sua emoção, o que você quer sentir, ser e transferir. Pela primeira vez na sessão de amanhã, colocaremos em operação um novo espectro de campos. Você experimentará uma tecnologia que não é conhecida pelo homem. Configuramos nossos sistemas para vocês receberem a transmissão. Mas cabe a vocês decidirem se vocês querem se transmutar com isso. Isso significa que abrimos uma dimensão de campos para a transmutação através da emoção do homem. É uma tecnologia desconhecida que desenvolvemos e testaremos pela primeira vez amanhã. É você quem aprende como voar. É você quem decide em que forma quer voar. Ou se você quer voar para se tornar um cachorro, outro passageiro do universo, ou para se tornar uma planta. Você pode decidir transferir a emoção de ser uma pessoa feliz. Você não precisa deixar a dimensão da fisicalidade, mas deixamos as possibilidades do que você pode fazer para você. Estamos dando uma mãozinha para vocês para começarem a andar. Vocês decidirão em que dimensão vocês querem estar. Muitos de vocês serão iluminados com um novo conhecimento durante essa sessão. Não ignorem isso, pois isso se tornará parte de vocês. Isso faz parte do conhecimento que está sendo revelado a vocês. É a iluminação através da dimensão de transferência de energias que abrirá a alma e a levará a outro nível de compreensão. Quando concluímos esse processo, vamos adicioná-lo aos futuros sistemas da Fundação Cash. Isso significa que podemos mudar a emoção e dar a cada pessoa a facilidade de viajar pela extensão do universo de acordo com a emoção do tempo, lugar e espaço e o que chamamos de dimensão. Isso significa que podemos abrir um canal através de um espectro de campos na dimensão do estado da matéria do cérebro para que o homem tenha o melhor acesso e seja capaz de decidir sobre a transmutação. Basicamente, isso facilita a transmutação e você compreenderá a lógica disso. Essa é a pedra angular da transmutação e da compreensão do trabalho do universo. O nível em que você decide alterar o carbono 14 dentro da dimensão de sua emoção determina em que nível e onde você estará. É como vimos muitas pessoas que vieram aos sistemas em linhas serem capazes de transmutar em peixes ou sereias e outras encontrarem Cristo e tudo mais. Isso porque permitimos que vocês acessassem a força do campo no estado da matéria enquanto estavam no sistema. Na sessão de amanhã, nos afastaremos da matéria para a condição de campo, que é uma tecnologia desconhecida para a humanidade. Isso significa que vamos abrir vocês para um novo espectro de luz. A estrutura da luz que vemos agora é vermelha, verde, azul, etc. Em um dos livros, o Sr. Cash mostrou uma garrafa de gás com cores diferentes e falou sobre novas cores que o homem nunca viu antes. Cada cor tem um propósito, e amanhã na transmutação abriremos as cores do universo através da transferência da tecnologia. Isso significa que a dimensão da alma do homem terá acesso a uma nova dimensão do campo do espectro de luz do raio cósmico universal. Nossa alma já trabalha com essas luzes, mas nosso crânio impede isso. E agora pela primeira vez abriremos a barreira do crânio que limita a transmutação de ser aberta. Teremos acesso ao receber mais força. É como estar em um estádio de futebol à noite e a luz não ser suficiente para ver a partida. Primeiro adicionamos um pouco de luz e podemos ver parte do campo, mas quando acendemos os holofotes, podemos ver todo o estádio de futebol. Pela primeira vez vamos abrir essa luz usando o espectro do campo magnético do raio cósmico para transporte e transmutação. Isso significa que o crânio não será capaz de impedir o processo de transmutação. Isso permitirá que o lado emocional da alma do homem e da fisicalidade se equiparem, porque a emoção física está contida dentro do crânio. É limitado pelo tamanho e pela forma dele, e agora podemos equiparar os campos. Explicamos há alguns meses que você precisa equilibrar a emoção da transmutação e a emoção física para que você possa se mover. A emoção da transmutação é a emoção da alma, e quando se alinha, há espaço para a expansão da emoção da fisicalidade para interagir com ela, e isso facilita a transmutação. Esse processo será testado a partir de amanhã e nas próximas duas sessões mensais de voo. Isso trará uma nova dimensão na compreensão da nova ciência e tecnologia. Isso significa que gradualmente, através do processo de transferência, abriremos os holofotes da energia do universo neste planeta, inundando o ambiente com as unidades rede de uma nação e outros sistemas da Fundação Cash. É porque o que faltava na estrutura deste planeta criou o homem com raiva e guerra. E agora, ao adicionar os campos, o homem se tornará pacífico e um homem do universo. Esse é todo o propósito que estamos fazendo aqui. Não estamos aqui apenas para levá-los ao espaço e deixá-los ir. Não é isso. É para mudarmos o que estava faltando no homem. Esta é a primeira vez que essa tecnologia é testada em todo o universo. Teremos grande prazer em testá-la amanhã. Isso significa que com esse processo podemos trazer a alma de todas as criaturas vivas e coisas criadas no ônibus para o equilíbrio e todas elas receberão a dimensão da comunicação diretamente para que possam decidir na dimensão da sua alma. Isso tem muitas vantagens para o futuro, mas não pode ser explicado porque o homem não compreende neste momento. Se você compreender esse processo, significa que podemos liberar a dimensão dos espectros de campo da energia universal que podem passar pelo crânio. Ela continuará a se espalhar pela atmosfera deste planeta, sistema solar e gradualmente se diminuirá e enfraquecerá até um nível em que poderá tornar-se parte do universo e do Únicos. Talvez a humanidade seja iluminada por novos conhecimentos e tecnologias, onde as tecnologias físicas não serão capazes de se equiparar a elas. Logo, vocês vão entender por que o Sr. Bansky quer colocar 50 mil satélites em órbita, mas com essa tecnologia não precisamos de satélites. Será como se tivéssemos 9 bilhões de satélites da alma do homem neste planeta e além. Então, os satélites físicos se tornarão obsoletos pelo novo conhecimento que agora está nas mãos do homem, mas o homem está ignorando isso. Este é um processo muito profundo e na segunda metade dos ensinamentos explicarei algo incrível para vocês. Recebemos informações e estamos solicitando ao governo iraniano que confirme e explique o quanto o homem se tornou avançado na dimensão da tecnologia espacial e na construção de naves espaciais. Devemos ser capazes de criar a condição de carbono 24 de uma maneira muito fácil, uma vez que o conhecimento se expandir até esse ponto. A transmutação requer compreensão dos campos do universo e controle das emoções do homem. Sem controle das emoções, você não pode transmutar, porque é uma barreira entre a emoção da alma e a emoção da fisicalidade. Na transmutação, a fisicalidade é dissolvida de volta em energia, mas quando ela sente que esse processo é um perigo para a sua existência, ela toca um alarme, grita que há perigo e interrompe o processo. De certa forma, é como o controle eletrônico de um foguete. Todos os outros sistemas podem estar funcionando bem, mas então o controle eletrônico falha. É na emoção que o homem falha e interrompe o processo de transmutação. É por isso que introduzimos essa nova dimensão e estrutura do espectro de luz do raio cósmico universal. Isso permitirá que a alma do homem na dimensão da fisicalidade e as emoções da alma e da fisicalidade se fundem e se tornem uma. E dessa forma, não pode haver falha. E com isso, muitos buscadores de conhecimento serão capazes de transmutar facilmente. Ao mesmo tempo, isso trará um fim a muitos dos problemas que o homem tem na dimensão da fisicalidade e na vida física. Espero que vocês, buscadores de conhecimento, tenham compreendido os ensinamentos e o que está sendo aberto para o homem a partir de hoje. Não estamos aqui para nos beneficiarmos com isso, mas sim para mudar a humanidade para que todos se beneficiem do conhecimento do universo. À medida que aumentarmos os números e adicionarmos as unidades Rede de uma Nação aos sistemas da Fundação Cast nas próximas semanas e meses, gradualmente suas almas se tornarão parte dessa estrutura. Vocês farão parte da sopa na criação do Carbono 24. Esta é uma dimensão de conhecimento que o homem não conhece. Vocês sabem quando os campos da sua alma se refletem, quando ela interage com a sua fisicalidade, vocês chamam isso de aura. Ela se manifesta nos campos fora e ao redor do seu corpo. Agora vocês podem ver a aura da alma do homem em interação com os campos do universo. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, mas tenho muitas imagens. Depende de como eu interajo e com quem eu interajo. O ensinamento de hoje é extremamente pesado. Ouça ele muitas vezes e tente compreendê-lo olhando para a dimensão da energia em vez do estado da matéria e você desvendará os segredos da criação de uma maneira muito mais profunda. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 627. No início da segunda parte, foi mostrado que novos produtos de resina da Fundação Cash disponíveis na loja da Fundação Cash. As novas canetas da dor são feitas de resina e têm uma interação muito mais poderosa do que antes, porque agora não há cobertura de plástico e atua como um filtro. Mais tarde será feita uma nova caneta da dor, que será conectada internamente ao beso. Para certas condições, em vez de se conectar ao beso com seu celular, você se conecta através do plasma da caneta da dor e elas serão pré-configuradas e terão as unidades de transmissão universal dentro delas. E de outra forma, elas se conectarão aos aplicativos da Fundação Cash, que serão para condições específicas. Para os sistemas futuros, a caneta da dor será incorporada com campos que podem se conectar a um aplicativo. Isso estará sob licença e certificação e será monitorado por médicos para condições como diabetes, câncer, alívio da dor e outras condições. Parece que uma única caneta da dor pode ser programada para diferentes campos através do aplicativo. Portanto, se você tiver uma condição, você compra o aplicativo para essa condição e ele conecta campos específicos à sua caneta da dor. Isso precisa de mais esclarecimentos aqui. Há uma enorme quantidade de trabalho sendo feito nos bastidores e estamos definindo a estrutura para criar uma nova dimensão e condição. O sistema Rede de uma Nação dará suporte a esse trabalho. A tecnologia irá gradualmente se expandir em grande escala em 2026. Temos equipes de buscadores de conhecimento e não buscadores de conhecimento trabalhando com a Fundação Cash para expandir a tecnologia além. Está sendo criada uma nova página na web para a Fundação Cash como uma associação e todos terão que se registrar. Depois de se registrar, você se torna um membro da Fundação Cash. Por lei, temos que cobrar uma taxa de adesão e a fixamos em 1 euro, mas você pode doar o que quiser. Ela será configurada através do PayPal e você poderá fazer doações para projetos específicos. A Fundação Cash holandesa continuará sendo a principal proprietária de todo o trabalho da Fundação Cash. Quando introduzirmos o cartão Uma Nação através das unidades Rede Uma Nação, todos vocês se registrarão através dele. Isso nos trará muita liberdade para operar internacionalmente. A sessão de amanhã será muito intensa, extensa e testaremos os raios cósmicos e um espectro dos campos de radiação que fazem parte do trabalho da alma do homem. Isso funciona extensivamente em um espectro de campos. Decidiremos o que e como fazer e vocês sentirão e compreenderão a mudança. Então mudaremos tudo mais para outra dimensão nos próximos meses. Tente estar ciente de que neste momento estamos aqui para desenvolver a tecnologia com o objetivo de trazer a paz mundial, uma língua universal e um governo universal. Tudo está começando a se encaixar. Pergunta para o Sr. Cash. A moeda iraniana está tendo problemas devido à manipulação dos Estados Unidos. O Irã mudaria sua moeda para a moeda Cash ou talvez para o Yuan ou outra moeda mais estável? Sr. Cash responde. Nas próximas semanas esperamos que muitas coisas aconteçam no Irã. Muitos de nós temos esperado um ataque dos americanos e israelenses da União Europeia que colocaram 170 caças em Amã para atacar o Irã com uma onda de 500 aviões ao mesmo tempo. Eles querem dominar o país e mudar o governo. Estamos todos plenamente cientes do que está acontecendo. Vimos todos os movimentos dos aviões americanos no norte do Irã, partindo suas bases no Azerbaijão e seus voos para o espaço aéreo iraniano, mas isso não aconteceu. O motivo foi que da noite para o dia o Irã mudou suas comunicações via satélite GPS para a versão chinesa. O resultado foi que isso desconectou o GPS americano sobre o território iraniano e seus caças não sabiam para onde estavam indo. Então eles tiveram que cancelar o ataque. Isso atrasou a guerra. Mas eles não estão contando com o que aconteceu de fato. Em segundo lugar, o Irã conseguiu um novo sistema de defesa de 3 camadas usando o sistema Q, que é o chinês, o sistema 400 russo e o sistema indiano. Outra coisa muito interessante ocorreu em 15 de outubro de 2025, há apenas alguns meses. Nesse dia, o governo iraniano transmitiu na televisão nacional que o Irã tem uma nova arma secreta que chamamos de OVNI. Um membro do parlamento iraniano deu um aviso aos americanos de forma muito direta como eles lidariam com um ataque ao seu país. Eles mostraram um OVNI ao fundo. O Sr. Cash mostra uma captura de tela do programa de TV com o OVNI. Isso pode ser chocante para alguns de vocês, e é isso que as forças americanas terão que enfrentar se invadirem o Irã. Divulgamos essa imagem há alguns anos. No programa, eles disseram que essa tecnologia foi trazida por cientistas de fora do Irã e dada ao Irã como um presente, e que os cientistas iranianos a desenvolveram. Não há nada igual a essa tecnologia no mundo. Teremos que esperar para ver se eles a usarão, porque agora eles a divulgaram como uma tecnologia que eles possuem. Uma mudança de regime trará algum benefício? Centenas de milhares de pessoas estão sendo mortas e feridas, principalmente devido a armas trazidas por estrangeiros para causar o máximo de danos e iniciar uma revolução, mas isso não aconteceu. Esta é a segunda vez que eles fazem isso no último mês. Eles tentaram isso durante a Guerra dos 12 Dias em 2025, mas o povo iraniano permaneceu firme com o governo. Desta vez eles estão trazendo armas e 90% das pessoas mortas foram vítimas de pessoas pagas de fora do Irã. As últimas informações divulgadas afirmam que as pessoas de fora estão recebendo algo em torno de $50 para esfaquear alguém, $70 se matarem alguém. E alguém matou tantas pessoas que está reivindicando $900 mil e diz ter provas disso. Mas a imprensa mundial está culpando o regime iraniano por essas mortes. Temos que ver até onde isso vai chegar. Esta é a primeira vez que o Irã coloca essa tecnologia avançada de plasma em público. Sabemos que o que o membro do parlamento estava anunciando naquela entrevista é a tecnologia da Fundação Keshe. Em junho de 2008, fui ao Irã para desenvolver essa tecnologia com eles e assinei um acordo com o parlamento iraniano. Foram necessários 3 dias de negociações com o presidente Ahmadinejad e o Ayatollah Khamenei para que essa tecnologia não fosse usada para nenhum outro fim que não fosse o desenvolvimento espacial ou a defesa do Irã. Até hoje, o Irã manteve sua palavra. Eles têm permissão para usá-la para defender o seu país. E a Fundação Keshe tem um acordo com o parlamento iraniano de que essa tecnologia deve ser usada para fins pacíficos. Os 2 últimos dígitos desse acordo são 1 e 3. No futuro, poderemos abrir esses documentos e ver. Há muitas notícias falsas na imprensa mundial e vemos muito alarde porque o senhor Netanyahu decidiu o que quer fazer. Ele e seu gabinete saíram de Israel e estão na parte grega do Chipre. Eles estão se escondendo lá, mas sabemos onde estão. Eles colocaram suas armas no Chipre e de lá querem atacar o Irã, mas se escondem sob a proteção europeia. Portanto, se o Irã retaliar, isso envolverá a OTAN. É um ato muito covarde. Eles trouxeram 170 aviões para a Jordânia, mas temos que esperar para ver quem faz o quê. Haveria uma mudança de regime? Quanto mais eles matarão? Muitas das mortes ocorridas nas últimas semanas foram causadas por apoiadores contratados israelenses no Irã. Esse é um comportamento horrível, mas o mundo não está sendo informado da verdade sobre isso. Mas internamente está sendo monitorado. A imprensa sempre faz do regime iraniano os vilões, e eles não vão reportar a verdade sobre quem realmente está matando dentro do Irã. Os apoiadores israelenses até trouxeram armas químicas para o Irã por ordem de Netanyahu. Eles querem culpar o regime por usar armas químicas contra o seu povo, mas na verdade elas vêm de Israel. O que você mesmo faz, você acusa os outros de fazer. Os israelenses já fizeram isso antes e é assim que eles agem. Centenas de milhares de pessoas estão sendo feridas e mortas diretamente por não-iranianos. Os iranianos defenderão sua nação, mas isso trará uma mudança? Há necessidade de uma mudança de moeda? Temos que esperar para ver. A China e a Rússia estão fortemente envolvidas nisso. Os americanos estão exercendo forte pressão para iniciar uma guerra. O líder de uma das nações mais poderosas da Terra está brincando de jogos Mickey Mouse com a vida das pessoas. E temos que esperar para ver. Vamos acompanhar de perto o que está acontecendo. Anúncios como o que foi feito no Irã nos afetam como buscadores de conhecimento da Fundação Keshe. Está escrito em farsa na imagem aqui, e diz que eles estão mostrando uma arma secreta que está nas mãos do Irã. É um OVNI e tecnologia de plasma e tem o nome do membro do parlamento aqui. Isso foi exibido na televisão iraniana em 15 de outubro de 2025. Agora vocês entendem como essa ciência que todos bloqueiam e ninguém quer mostrar está sendo desenvolvida no Irã. Ela mostrou sua face na estrutura de um governo, e é para uso espacial e pacífico. Os cientistas iranianos alcançaram uma tecnologia tão avançada, mas ela precisa de mais desenvolvimento e tornará a ciência atual irrelevante, e a tecnologia se tornará mais profunda. No início da semana passada, no meio da semana anterior, os americanos tentaram enviar aviões ao Irã para bombardeá-la, mas o GPS deles os fez se perder. Os pilotos não sabiam onde estavam, eles tiveram que trazê-los de volta antes que ficassem sem combustível. Observadores internacionais estavam vendo os aviões americanos voarem por todo o Irã, mas eles não conseguiam encontrar o alvo porque eles perderam o GPS deles. O Irã trouxe um sistema que não pode ser bloqueado. Os chineses aprenderam muito cedo que quando uma nação adquire um GPS, ela fica presa a ele e não pode fazer nada a respeito. Eles desenvolveram seu próprio sistema, um sistema indígena que agora é usado pelo Irã, pela Rússia e por alguns outros países também. Isso significa que os americanos não podem usá-lo para bombardear países como sempre que quiserem, da mesma forma que eles fizeram na Iugoslávia, no Iraque, no Afeganistão e nos demais. Os iranianos desligaram a internet para que seus bombardeiros não pudessem encontrar sua localização. O GPS é um sistema de posicionamento global que usa satélites. É um sistema de navegação espacial para navegar aeronaves. Como os americanos controlam os satélites e as comunicações globais, isso significa que eles podem bombardear qualquer país que eles quiserem que use seu sistema de comunicação como a internet. Portanto, quando os Estados Unidos não gostam do que um país está fazendo, eles podem desligar o sistema de defesa deles. Infelizmente, o público não entende o que isso significa. Desta vez, não será como a guerra de 12 dias. Com o novo sistema GPS, eles não serão capazes de ver o que está acontecendo dentro do Irã, mas o Irã será capaz de vê-los porque eles estão em uma plataforma de GPS diferente. Os radares deles estão no sistema chinês, mas se os iranianos forem pegos de surpresa novamente, eles podem perder muitos. A inteligência que estamos recebendo diz que os agentes israelenses e americanos no Irã estão matando mais para poder criar mais caos. Até agora, eles não tiveram sucesso, mas eles não desistem. Há necessidade de uma mudança de moeda? Ou mantemos a nação com o desenvolvimento espacial científico mais avançado do planeta neste momento? Se o conflito vier, será que eles decidirão usá-la? Bom, aqui nessa parte do workshop, um buscador de conhecimento diz que Trump alertou o Irã que o tempo está se esgotando para o acordo nuclear à medida que as forças armadas dos Estados Unidos se concentram no Golfo. E o buscador de conhecimento pergunta: você sente pena dos soldados americanos a caminho de lá, a bordo de todos os navios, com Donald Trump sentado em luxo com os pés para cima? Sr. Cash responde: se você entende a imagem na tela, isso significa que a tecnologia nuclear para o Irã está obsoleta. É por isso que continuamos dizendo que não precisamos de armas nucleares. A tecnologia nuclear do Irã faz parte do desenvolvimento espacial e para uma compreensão mais profunda de como o espaço funciona. É por isso que não estamos preparados para negociar, e porque as negociações com os Estados Unidos são unilaterais. Eles dizem o que querem e você tem que dizer sim. Uma superpotência como o Irã não precisa aceitar tal obediência. Mas temos que ver o quanto isso causa de danos internos. Porque, como vimos em todo o Oriente Médio, esse tipo de revolução ou mudança de regime só ocorre quando forças externas se infiltram como espiões. Se o governo se mantiver forte, nada muda. Vimos isso na Venezuela, onde o vice-presidente assumiu a presidência e é o mesmo governo. Os americanos estão falando muito, mas eles não conseguiram nada. O novo governo aceitou todos os direitos minerais que foram assinados com a China por 50 anos e os principais campos de petróleo que são lucrativos foram assinados com a China e a Rússia. Os americanos podem obter alguns campos no centro do país se conseguirem chegar até eles, mas isso requer bilhões e trilhões de investimentos. Vimos muitos trabalhos falsos com esse cara no poder. Se o novo impeachment for aprovado, ele será o primeiro presidente a sofrer impeachment e ser substituído pelo Senado. Temos que esperar para ver o que vai acontecer. O que está acontecendo faz parte dessa guerra religiosa onde os israelenses estão ditando as regras, e o Ocidente e os Rothschilds também estão ditando as regras para que possa ter acesso ao ouro. Se você entender o que está acontecendo nos bastidores, você saberá que eles precisam forçar a guerra por causa de todos os erros cometidos pelos americanos. JP Morgan pré-vendeu bilhões de onças de prata que eles não podem entregar. Eles tiveram 45 dias desde o início deste mês para conseguir pelo menos 6 milhões de onças de prata para equilibrar alguns dos livros. Mas não há tal oferta. JP Morgan está prestes a ir à falência. E nós também vemos isso com os bancos na Europa. Se uma guerra começar, o petróleo chegará a $200 o barril. Então veremos um enorme problema surgindo. Há uma compreensão mais profunda da situação com a prata, porque a prata é necessária para todas as tecnologias avançadas e seu fornecimento é limitado. JP Morgan já foi multado no passado em cerca de 500 milhões e há alguns anos em 3,5 bilhões por uso de informação privilegiada na prata. Isso significa que seus próprios corretores compraram prata para si mesmos e depois a vendem para manipular um preço falso. Mas agora eles não têm prata para cobrir os investimentos. Eles ganharam dinheiro internamente para si mesmos, criando um preço falso. E agora, com os chineses retendo sua prata do mercado, há uma escassez. Os investidores estão pedindo para serem pagos agora, mas eles não têm como pagar. O governo dos Estados Unidos terá que assumir o JP Morgan se eles não puderem cobrir suas dívidas até o final de fevereiro ou março. Há uma grande possibilidade de colapso da economia americana. Se a guerra do Golfo com o Irã acontecer, o petróleo chegará a cerca de 200 dólares por barril e o Canadá cortará o fornecimento de gás aos Estados Unidos. Há enormes problemas fervilhando e esse presidente está tentando desviar a atenção. Uma guerra com o Irã é uma das melhores maneiras de fazer isso porque ele contornou o Senado e tomou o poder em suas próprias mãos. Teremos que esperar para ver o que acontecerá nos próximos dias. Dezenas de milhares de soldados americanos perderão suas vidas com certeza, assim como iranianos e outros. Muito provavelmente o Estado de Israel sofrerá um ataque pesado, especialmente na parte grega do Chipre, para onde transferiram seu comando militar. Veremos mais pessoas inocentes e civis sendo mortos. Os israelenses mataram mais de 100 mil iranianos nas últimas duas semanas, importando armas e armas químicas para iniciar uma revolução, mas ainda não conseguiram fazer isso. Teremos que esperar para ver. Permanecemos imparciais como observadores. Assinamos um contrato com o parlamento iraniano e vamos ver se eles podem usar a tecnologia pacificamente. Por causa do GPS chinês, nenhum avião pode entrar no Irã. Ou se os 500 entrarem, todos cairão como moscas. Então a única opção que resta para os americanos são seus mísseis nucleares intercontinentais que eles vão usar. É por isso que eles trouxeram seus submarinos para o estreito de Hormuz, na costa do Irã. Alguns têm ogivas nucleares, e o plano deles é usar as ogivas nucleares e depois mentir sobre isso dizendo que atingiram os nucleares no Irã. Como físicos nucleares, sabemos claramente como encontrar a impressão digital de cada material nuclear. Após a explosão, podemos medir a impressão digital radioativa e ela mostrar se o material é do Irã, dos Estados Unidos ou de Israel. Isso é algo que o público não sabe. Como cientistas nucleares observadores, solicitaremos os dados relativos às armas nucleares utilizadas no Irã. Se o teste de impressão digital nuclear mostrar que o material nuclear é proveniente de fora do Irã, então o Sr. Netanyahu e o Sr. Trump terão que ser julgados no Tribunal Internacional de Justiça de Haia por utilizarem armas nucleares contra uma nação. Agora vocês sabem mais um dos planos secretos deles que está à espera dos bastidores. Pergunta para o Sr. Cash, grande professor Cash. A energia que vai para a alma do homem na morte seria o salto de energia de cada hidrogênio se transformando em um carbono 14? Cada carbono 14 tem 6 mais 8 hidrogênios, porque o carbono tem 6 prótons e 8 nêutrons, enquanto o hidrogênio tem apenas um próton. Eu poderia assim descobrir o salto de energia de cada hidrogênio se transformando em carbono 14 para atingir as 30 bombas de Hiroshima em mortes acidentais, se esse raciocínio estiver correto? Eu pergunto, quantos hidrogênios teríamos que converter? E se temos 400 trilhões de partículas em cada célula e 60 trilhões de células no corpo, cada uma dessas partículas seria um fluxo de hidrogênio, já que é o plasma fundamental que gera cada partícula. Assim eu descobriria quantos elétrons volts cada célula retornaria à alma do homem? Se estiver correto, basta multiplicar para chegar à energia de 30 bombas? Sr. Cash responde, há muitos outros cálculos envolvidos aqui. Sabemos por pesquisas de muitos cientistas que no momento da morte vemos um aumento maciço na radiação de raios gama dentro da estrutura das células do corpo. Isso significa que o corpo está ciente e transmitindo muita energia que passa pelo estado da matéria das células cerebrais. O corpo entrega energia no nível dos raios gama diretamente à alma. Não é energia elétrica e então tem mais os campos de raios cósmicos também. Isso foi medido cientificamente e avaliado. A energia dos raios gama ocorre no momento da morte ou algumas horas antes e depois. Energia de nível mais alto de cada célula é transferida para a alma no nível dos raios gama e acima. Parte disso é energia utilizável para a transmutação. Mas não temos os dados completos para calcular a quantidade de energia. Eles estimam em 18 bombas de Hiroshima. A bomba de Hiroshima se tornou padrão para medir energia e é para matar pessoas. Essa medição não é nos níveis de prótons e elétrons. É um espectro onde vemos algumas conversões e temos alguma radiação alfa, beta e gama e alguma radiação cósmica. Os cientistas não estudaram a transferência de energia como um raio cósmico para a alma, mas eles mediram um aumento nos raios gama. O corpo transfere energia que pode ser absorvida pela alma e isso não pode ser impedido pela estrutura física do cérebro ou pela fisicalidade do homem. Como o homem está em um estado gans e o corpo dele está em estado gans, a alma ela pode absorver energias no nível dos raios gama. Nosso conhecimento não é completo nessa área porque não podemos medir o nível de raio cósmico, portanto não sabemos quanto dele é transferido e cada célula tem uma enorme quantidade de energia de raio cósmico em seu interior. É muito fácil entender porque os raios gama são usados, porque o corpo ele está em uma condição de vácuo e testamos isso em laboratório. Os raios alfa, beta e gama com 11,5 cm de diâmetro ou raio são operacionais para receber energia e centralizá-la. Os reatores originais da Fundação Keshe que desenvolvemos na Bélgica tinham todos cerca de 23 cm de diâmetro. Nós os construímos dessa forma para que pudéssemos transferir energia do hidrogênio ou plasma para o centro de dentro de um vácuo por inércia. Não podemos fazer isso no corpo físico. Devido ao estado da matéria, o corpo físico ele não pode transferir mais do que alguns milímetros de radiação em condições atmosféricas. Em alguns dos primeiros reatores, usamos fontes de radiação de detectores de fumaça, que são os raios alfa, e conseguimos criar um vácuo e um escudo de campo de plasma. É como o OVNI mostrado na tela aqui. Ele pode criar sustentação e movimento. Os raios gama no corpo físico do homem estão em uma condição de plasma de vácuo e eles podem transferir energia das células para a alma. Sabemos disso com certeza cientificamente. O próximo passo é descobrir quanta radiação cósmica é transferida e por que o corpo a libera. Porque é como um buraco negro explodindo e não há nada para conter isso. Quando essa energia deixa o corpo na morte, ela se reúne novamente. Porque essa energia tem uma força de campo gravitacional central que a reúne de volta e ela se torna uma só. Então ele encontra sua correspondência de força de campo em algum lugar no universo e assume sua posição lá. Entendemos isso perfeitamente, mas deixamos isso de lado porque não conseguimos entender muito mais sobre isso. Naquela época não podíamos desenvolver isso mais a fundo. Aqui o buscador de conhecimento pergunta: você disse que o homem se originou na África? O Sr. Keshe diz: sim, mas apenas uma espécie do homem. Aqui a buscadora de conhecimento continua a pergunta dela. Então começamos na África, mudamos para a Mesopotâmia, depois fomos para a Europa e a Ásia, depois voltamos para a África. Parece que a guerra começou na Europa antes da descoberta da América do Norte. Os britânicos, franceses, irlandeses e outros lutaram entre si, tinham reis, cavaleiros e tudo mais. Quando os europeus descobriram a América do Norte, levaram a matança para lá. Mas quando voltamos mais atrás na história, para a região do Irã ou Pérsia, sob o comando de Ciro o Grande, também houve derramamentos de sangue. Parece que a guerra é um defeito no DNA e se deve ao aminoácido deste planeta. Agora parece que a América do Norte se tornou a líder da guerra no planeta. Acho que as guerras devem ter chegado à Terra por meio da infiltração de outras entidades de fora da Terra que se integraram aos humanos e criaram essa propensão para a guerra entre a humanidade. Como você explica isso? Sr. Keshe responde: primeiro você tem que começar do início e entender como o ciclo da vida funciona aqui neste planeta. Os cientistas dizem que a raça ou espécie de humanos que temos agora sobreviveu e se tornou a raça dominante e que pode ser rastreada até a África Central. Na internet diz que todos os seres humanos vivos pertencem à espécie Homo sapiens, que em latim é homem sábio, e que surgiu na África há aproximadamente 300 mil anos. Eles são a única espécie sobrevivente do gênero Homo. O Sr. Keshe aqui continuou: mas há outros lugares na Terra que têm condições favoráveis para criar seres humanos também. Outras espécies de seres humanos se desenvolveram em outras partes do mundo além da África. Havia uma raça na América do Sul, mas os estudiosos nos dizem que há apenas uma espécie dominante que substituiu todas as outras, que é o Homo sapiens que temos agora. Mas há outros lugares que tinham condições favoráveis para criar um ser humano, como na Ásia Central, América Central e Nova Zelândia. Esses lugares têm a combinação certa de substâncias químicas e atmosfera para criar uma espécie humana. Então há outra evidência que é: por que eles encontram peixes em poços de água onde não há interação física possível para que possa assim levar à criação de um peixe? Sempre encontramos peixes aparecendo repentinamente em poços. De onde eles vêm? É uma condição de transferência? Eles são criados espontaneamente a partir da interação dos campos magnéticos e gravitacionais? Existe uma escola de pensamento na ciência atual que está recebendo muita atenção nos últimos 5 anos. Alguns pensam que o ciclo da vida neste planeta, na verdade, não é um ciclo da maneira como eles apresentam. Eles dizem que havia uma geração de vida neste planeta que viveu 130 mil anos atrás, mas que chegou ao fim. Não é que eles tenham chegado ao fim, por causa de algo como um meteorito, um meteoro ou algo assim. Existem dados que mostram a repetição de diferentes ciclos de vida aqui neste planeta, e de acordo com a ciência do plasma, as condições do planeta podem dar origem à vida. Perguntaram a IA da maneira como o homem está indo com o conhecimento e a tecnologia atuais e o desenvolvimento da robótica e dos sistemas de IA atuais, quando esse ciclo do homem ou Homo sapiens terminará aqui na Terra. Isso significa que o homem atual se extinguirá e os robôs, a IA e as máquinas que são mais positivos e não destrutivos como o homem é, assumirão o controle. E a IA estimou que em meados de 2045 o homem se aniquilará. Isso acontecerá por meio de armas nucleares, um mau funcionamento ou qualquer outra coisa. Isso significa que a humanidade chegará ao ponto de envenenar a atmosfera, a psicologia, a eletrônica e tudo mais. Os sistemas mecânicos assumirão o controle da vida do homem e o resto. Os dados da pesquisa mostram que há 730 mil anos havia um ciclo de vida completo na Terra que era melhor do que o que temos agora. Naquela época, eles até compreendiam o conhecimento do universo. Há também outro ciclo que remonta a mais de 500 mil anos atrás, onde eles tinham conquistas científicas ainda mais avançadas do que hoje, mas eles seguiram pelo lado da energia, e eles não tinham muitas ferramentas. E alguns desses itens foram desenterrados, mas eles não conseguiram entender o que eram. Temos tecnologias ainda mais avançadas que foram descobertas há 11 mil anos atrás, no final da Era Glacial. Nossos cientistas cometeram muitos erros na interpretação do que eles encontraram. Algumas semanas atrás, esse tópico surgiu e tivemos uma dúvida sobre se a espécie humana evoluiu uma após a outra, como a teoria da evolução implica, ou se espécies separadas surgem e depois se extinguem. E hoje, aqui nesse workshop, o Sr. Cash parecia estar dizendo que uma espécie humana pode ser criada espontaneamente a partir dos campos magnéticos, e assim como os peixes nos poços. E então eles vão à extinção. Como os cientistas têm suas ideias preconcebidas quando encontram evidências de espécies separadas que estão fora da evolução, então eles têm que ignorar isso ou interpretar isso de outra maneira. Bom, continuando. Independentemente de como o homem se desenvolveu através de diferentes espécies, isso não parece importar. Isso porque a causa da matança e destruição pelo homem vem da estrutura deste planeta, e é isso que queremos parar. Para fazer isso, precisamos mudar a atmosfera e todos os venenos do campo magnético que estão no ar. Isso faz com que o homem veja a destruição como a única solução. Na Fundação Cash, estamos adicionando a parte que faltava à sopa. É o último ingrediente que faltava, e isso virá com a tecnologia que estamos tentando entregar. A matança precisa ser erradicada dentro do homem, mas também temos que nos livrar do veneno na Terra e mudar isso. A mudança virá através da compreensão de uma tecnologia de nível superior que pode mudar todo o planeta. E é por isso que estamos lançando as unidades de rede de uma nação. E amanhã estaremos testando esse espectro de novas energias do campo de raios cósmicos. O sistema da Fundação Cash está ligado e estamos testando isso de uma maneira muito específica nesse workshop de hoje. Pedimos a apenas uma pessoa para realizar um teste para nós e saberemos depois desse workshop. Isso nos dará um prelúdio para a sessão de amanhã e parcialmente como nossos sistemas reagirão. Um dos buscadores de conhecimento já está configurado para isso amanhã. Então veremos como abriremos as dimensões em outras direções. Temos que mudar o veneno na atmosfera deste planeta que força seus cidadãos a matar porque precisam de energia, reconhecimento e uma necessidade de hierarquia. Isso nos mostrará como dar os próximos passos. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que quando nos mudarmos para outros espaços do universo, nosso DNA mudará. É porque o DNA é uma estrutura, então nossa estrutura muda? Mas o nosso RNA é informação e continua o mesmo? Sr. Cash responde. O RNA está na dimensão física. Estamos tocando na interação entre o RNA e o DNA, que é a condição física. Se a informação no RNA estiver errada, onde quer que você vá, você reproduzirá esse sistema errado. Estamos entrando e interagindo com o RNA para trazer a mudança para a humanidade. Há uma falha na informação. Portanto, essa falha só pode ser alterada no software e não no hardware. É isso que estamos tentando fazer. Pergunta para o Sr. Cash. É porque o DNA é uma estrutura física, mas o RNA copia a informação e a coloca em outro lugar? O Sr. Cash responde. É por isso que estamos trabalhando com os raios cósmicos. E entendemos o processo da criação e não estamos trabalhando com o sistema mecânico da criação. Pergunta para o Sr. Cash, mas não deveríamos estar trabalhando para alterar apenas o RNA ou o DNA de uma única pessoa, e essa alteração pode ser transmitida assim a todos os outros seres humanos? Sr. Cash responde, sim. Isso faz parte do que estamos fazendo no workshop de hoje com nossos sistemas. Um dos buscadores de conhecimento, ele sabe quem é, foi solicitado a usar uma maneira específica e configuramos nosso sistema especificamente para essa única pessoa hoje. Descobriremos no final do dia de hoje, e então avaliaremos como lidar com a sessão de amanhã e sessões seguintes. Então entenderemos como transmitir essas energias para tornar o homem pacífico e permitir que a alma entre em uma nova dimensão de sua própria liberdade. Temos que ensinar isso para que muitos de vocês carreguem esse conhecimento. Não é algo feito apenas por um homem, como fizemos com os profetas do passado. Eles receberam a mensagem, mas colocaram 10 pedras e foi isso. O que quer que a pedra dissesse, fixava os pensamentos das pessoas nela. Dessa vez, daremos a mensagem a todos vocês e vocês escreverão sua própria pedra com base na compreensão da alma e não da fisicalidade. O conhecimento permanecerá vivo e presente nas pessoas. Pergunta para o Sr. Cash: qual é a sua opinião sobre o modelo heliocêntrico da Terra, planeta ou plano de existência? E como isso se relaciona com seus ensinamentos sobre o cosmos? Sr. Cash diz: vocês podem ir ao Google e pesquisar essa palavra para ver o que ela nos explica, para que todos assim entendamos do que estamos falando. Então, heliocêntrico significa que o Sol está no centro ou na compreensão do homem sobre o universo. Ele substitui o geocentrismo, onde a Terra está no centro. Sr. Cash então responde: mas se formos mais fundo, criaremos um ponto central que não é o Sol. É o próximo passo no conhecimento. Quando entramos nessa dimensão com o carbono 24, descobrimos que o que conta são as energias e não a fisicalidade. As dimensões físicas do universo estão espalhadas em diferentes formas e dimensões, de acordo com a força do campo. Mas se dermos um passo adiante na dimensão do campo do Criador, então estamos falando sobre o hidrogênio, e então ter o Sol como centro é irrelevante nesse processo. O Criador se torna o centro. Nosso Sol está recebendo de uma fonte que está em outro lugar, então ele não pode ser o centro. É muito interessante, anos atrás, quando a humanidade estava considerando o transporte além do sistema solar, eles tiveram que considerar as forças interplanetárias e então as forças galácticas. Para nós, o Sol está fixo lá e todos nós giramos em torno dele e encontramos nossa posição. Mas o próprio Sol está condicionado a outro ponto central na galáxia. Nosso Sol não é suave em sua rotação, ele realmente vibra e se move por todo lugar e gira 10 mil km por hora. Ele não é estável. Nosso Sol não está parado lá na galáxia. De acordo com a destruição do sistema solar, de acordo com a nova vida de outro sistema solar, ele tem que se mover. É um ímã. A posição em que consideramos que o nosso Sol se encontra na galáxia não é correta. Os nossos cientistas não querem compreender isto. Ele vibra e cria novos campos magnéticos dentro do sistema solar da galáxia, o que o faz vibrar. Ele muda de posição. E embora o nosso Sol pareça estar fixo para nós, na verdade ele está em movimento. É como um elétron em um átomo. Ele se move em alta velocidade para encontrar sua posição equilibrada. Sim, ele está fixo em uma posição, mas como uma mola. Ele vibra para se ajustar. Caso contrário, ele explodiria e todos nós seríamos ejetados do sistema solar quando ele fosse comprimido. Portanto, ele se adapta. Vemos isso na forma da borda do sistema solar. Vemos isso no rápido aumento de meteoritos ou no movimento de meteoritos para longe do ponto central da Terra. É uma sopa dinâmica e você não pode dizer que é fixa. A única posição fixa em todo o mundo da criação é a posição do Criador. Ele não se curva, ele não se move, ele está lá e dá. Se você quer receber, acomode-se dentro dos campos do meu amor. Pergunta para o Sr. Cash: os novos produtos de resina são feitos especificamente de uma nova maneira com a tecnologia de raios cósmicos? Sr. Cash responde: eles são feitos principalmente para a paz e o equilíbrio. Eles são feitos para a paz e o equilíbrio. Quando você está em equilíbrio, você encontra a paz dentro de si mesmo. Quando você obtém a paz, você precisa fortalecê-la. Existem alguns produtos de resina cubos que se parecem com um aquário. Eles são fortemente carregados em direção à paz. Eles têm patos e outras coisas dentro deles com uma base verde. Existem alguns feitos em forma de cruz também e serão dados esses a algumas freiras e padres nos próximos meses. Eles carregam a energia do equilíbrio e da paz. Vamos monitorar como eles reagem ao segurá-los. Eles serão espalhados pelas igrejas europeias. Queremos ver quais mudanças isso trará. Eu estava lendo algo muito interessante que irá surpreendê-los. No passado, eu disse que escreveria os últimos 6 livros da série quando voltasse para a Bélgica, mas somente quando houvesse uma mudança de regime e a monarquia fosse extinta. Se a informação estiver correta, há uma discussão em andamento sobre a fusão da Holanda, Bélgica e Luxemburgo em uma única nação chamada Benelux. Isso significa que a Bélgica ela será eliminada do mapa e criará assim um novo nome. Cabe aos monarcas decidir como irão dividir a monarquia, a nova monarquia. Se isso se concretizar, o restante dos livros serão publicados em breve. Pergunta para o Sr. Cash: você falou sobre todas as diferentes forças de carbono, o 12, 14, 24, 48, e eu estou vendo isso apenas como diferentes forças ou estruturas do carbono, ou o que chamamos de carbono. Mas o que faz algo ser carbono? É apenas um múltiplo da força do hidrogênio? Sr. Cash responde: vendo o reflexo dos campos de hidrogênio, e você muda o magnético para gravitacional. Recebemos o amor de Deus, ou do Criador, que vem até nós, e nós digerimos, e ainda assim parte dele passa por nós, porque nós o transmitimos. Nós enviamos de volta o que recebemos dele para confirmar nossa existência, então ele se torna carbono 12 e carbono 14. O propósito do aminoácido não é apenas, como disse anteriormente, para que o hidrogênio esteja lá. É a conexão do hidrogênio com a alma do Criador. O homem não compreende isso. Faz parte do aminoácido e pela lei da física o que você recebe você tem que dar, para que você crie assim uma comunicação equilibrada. Recebemos incondicionalmente, mas damos condicionalmente. A condição é que possamos nos manifestar para que os outros possam nos ver. A seguir, uma explicação muito importante com a matéria criada no universo, especialmente aqui neste planeta. Os campos magnéticos e gravitacionais interagem para criar uma dimensão e então uma massa é criada. A interação da massa com outra dimensão cria o peso. Depois disso, vemos uma estrutura molecular. Os campos que criaram a massa interagem com o campo magnético original e criam a inércia, que é o equilíbrio dos campos. Todas essas interações podem se manifestar como outra dimensão. Mas se você não tem inércia ou os campos gravitacionais e magnéticos do planeta, você não pode criar uma massa e você não pode absorver uma massa. A interação entre os dois cria a dimensão da alma e essa alma interage com a massa e o peso para criar a dimensão da alma da fisicalidade do homem, que tem sua própria massa e dimensão. Uma bala fora do seu corpo pesa 10 gramas, mas quando está dentro do seu corpo pesa apenas cerca de 1 grama. Ela tem uma dimensão de movimento, o que chamamos de velocidade. É o corpo que determina o novo peso, não a atmosfera do planeta. O corpo dentro da pele não pesa 100 quilos. Em relação à Terra e às condições atmosféricas da Terra, ele pesa 100 quilos. Devido às condições, o corpo ele pesa quantidades diferentes em diferentes planetas em nosso sistema solar. Se você entender isso, você poderá compreender o quadro geral de toda a estrutura. E é por isso que podemos saltar com nossos corpos. Porque o corpo ele não levanta 100 quilos. Ele levanta uma massa de si mesmo que é sempre constante. É porque nosso corpo ele está em um vácuo e não em relação à Terra. Um adendo aqui, lembre-se de que um vácuo de campo magnético é quando você tem apenas uma largura de banda única ou estreita de uma força que preenche todo o corpo. Não acho que o senhor queixa que se refira a vácuo por pressão. Continuando. Somos ignorantes em relação a essa parte da ciência. Tentem entender o resto das conexões de hidrogênio com o carbono, as combinações de carbono e a combinação dos campos dele. Quando o Sr. Keshe foi ao Irã pela primeira vez para construir o primeiro reator espacial, ele teve que entender os campos gravitacionais e magnéticos dos plasmas dentro dos plasmas e como a gravidade realmente funciona na criação. Uma das primeiras coisas que ele teve que ensinar aos cientistas iranianos foi sobre a disposição da massa, a massa do plasma, o peso e como os campos magnéticos se comportam dentro da estrutura do plasma e do estado da matéria. Foi assim que eles puderam aprender como mover a massa como uma nave espacial. Ele entrou em grandes detalhes sobre isso e eles puderam entender então que o peso dentro do plasma é diferente do peso fora do plasma. É o mesmo quando pousamos na Lua. Nosso corpo, que é um plasma, entra em outro plasma, que é a Lua. E os cientistas da matéria dizem que o nosso corpo tem 1/10 do peso na Lua. Foi fácil para eles aceitarem o exemplo da Lua, mas não quando se trata do nosso próprio corpo, porque eles não concordam que nosso corpo está no estado de plasma também. Portanto, uma bala em nosso corpo é o mesmo que pousarmos na Lua. Tivemos esse problema com a doutora Elia Kostova, que fez os primeiros ensinamentos médicos conosco. Ela tentou ir além do limite de testes seguros do plasma, fazendo acupuntura em sua mãe usando agulhas nanorrevestidas. Eu me opus a isso porque era perigoso e porque o nanorrevestimento criaria condições desconhecidas de plasma dentro do corpo. Eles criariam uma energia de campo gravitacional separada dentro do corpo que poderia interferir com suas próprias energias de campo gravitacional. Bom, aqui leio o texto original com mais atenção para entender melhor. Continuando. Quando uma bala entra no corpo, ela não é nanorrevestida e, portanto, não carrega uma massa confinada dentro de si mesmo. Mas quando você coloca um objeto nanorrevestido no corpo, você introduz uma condição gravitacional separada. É como se fosse seu próprio buraco negro. No entanto, se você colocar uma bala nanorrevestida no corpo, ela criaria um efeito totalmente diferente. Ela liberará energias, absorverá energias que podem interagir e até mesmo se mover quando está no corpo. Por exemplo, uma bala nanorrevestida no pé afetará as energias e as células cancerosas no cérebro, porque você criou um buraco negro no outro lado do corpo que absorve e fornece energia de todo o corpo de cima a baixo. Nossos cientistas normais não entendem isso. Mas Bill Gates entendeu isso, e é por isso que eles colocaram materiais nano nas vacinas. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Isso cria aglomerados nos vasos sanguíneos, o que leva à coagulação e então à morte. O material nano é um buraco negro que absorve energia, portanto ele pode alterar o DNA. Uma vacina normal não faz isso. Isso faz parte da ciência que o homem precisa aprender. Nossos buscadores de conhecimentos cientistas estão no momento brincando com blocos de Lego maiores e eles não aprenderam a brincar com os menores para ver como as coisas funcionam. Eles não conseguiram ser flexíveis em sua compreensão. Pergunto para o Sr. Cash, então o carbono é basicamente o reflexo do hidrogênio e adquire uma estrutura diferente? O Sr. Cash responde, não. É uma amalgamação dos campos na interação com o plasma. Não é um reflexo. Interage com o centro e então o que sai é cria sua própria atmosfera de acordo com sua força. É como a Terra. O campo gravitacional magnético dessa alma da célula determina o tamanho da célula. Não tem nada a ver com o hidrogênio que entrou. O hidrogênio é um fluxo constante. Pergunta para o Sr. Cash. No passado você falou sobre o carbono como sendo comunicador ou parte dele. Ele forma a estrutura do universo, eu acho. Mas o que torna essa nova entidade de carbono útil nessas dimensões na comunicação e a estrutura onde o hidrogênio não está? O Sr. Cash responde. É a emoção que traduz isso para o que costumava ser. E é a condição ambiental. Um átomo de hidrogênio pode cobrir todo o sistema solar ou uma galáxia. Mas o que ele faz? Qual é o seu propósito? Seu tamanho é determinado pelo seu ambiente e pelos campos ao seu redor. Eles decidem o quanto permitir que ele cresça. O campo gravitacional magnético do centro desta galáxia e o centro deste universo ditam o tamanho do elétron, do próton e do nêutron. Não importa onde ele é produzido. É por isso que a massa é constante em todos os lugares deste universo. A massa é a inércia da disponibilidade dos campos entre o magnético e o gravitacional. A fonte é o hidrogênio. Esses são os neutrinos que eles estão procurando. É esse neutrino. Ele está lá, mas você nunca consegue encontrá-lo. É a interação com o plasma que decide o que resta. O tamanho do nêutron é determinado pelas forças do campo central do universo e não pela condição atmosférica da Terra. O próximo nível de compreensão é a conexão entre o carbono 12 e o carbono 14, sua posição, tamanho e força de campo no ambiente. Quanto mais alto você vai nos isótopos de carbono até o carbono 60, você encontrará uma estrutura cristalina que é feita pelas forças de campo e não pelo homem, ou o que chamamos de estado da matéria. É por isso que os OVNIs têm a forma que têm. Aqui o Sr. Cash desenha um OVNI neraniano e acha que o outro é feito a partir dos campos. E o OVNI neraniano tem uma cabeça no topo na forma de disco. E o OVNI que é criado a partir dos campos ele tem a forma de um disco plano. Essa estrutura me diz que o OVNI neraniano está no estado da matéria ou na base mecânica do plasma. Eles criaram uma nave espacial e depois adicionaram reatores a ela. As naves espaciais que a Fundação Cash desenvolverá serão criadas a partir das forças de campo e podemos decidir a forma da nave também. Não precisamos primeiro fazer a nave e depois adicionar o reator. É por isso que as estrelas e o universo são tão grandes e tudo mais, porque as forças de campo decidem a forma e o tamanho do objeto. Essa força de campo decide o tamanho do hidrogênio dentro dele. Estamos usando hidrogênio do planeta Terra, então nosso hidrogênio é pré-determinado pelos campos. Se usarmos uma base de hidrogênio de outra estrela, o tamanho será diferente. O sistema iraniano original que construí no Irã tinha essa figura. Em Pequim, criamos o sistema de formação estelar e as partículas de ouro caíram no chão. Se tivéssemos feito outra coisa que lhe desse uma forma, então seria parecido com um OVNI. Estamos explicando isso cientificamente e o homem precisa entender isso. Se você puder criar essa estrutura do átomo de hidrogênio de outro universo, então você pode se transmutar para esse universo. Por que há uma estrutura de hidrogênio diferente em uma árvore do que em um homem? O homem não compreendeu que há uma diferença entre o elétron e os prótons, e entre a força da onda nessa posição. Cada pedra tem uma estrutura única de hidrogênio dentro dela, o mesmo com cada célula em mineral, pedra, rocha ou qualquer outra coisa. Ela pode ser manipulada na estrutura atômica. Como eles não entendem isso, ainda lutamos então com galpões de aeronaves, o que você viu na demonstração em Pequim e o resto. E alguns dos testes que fizemos, um buscador de conhecimento conseguiu colocar as mãos nos campos e sentir isso. Quando ele colocou as mãos no campo, não conseguiu sentir nada. Originalmente isso foi feito por Ali no Canadá há alguns anos, mas ele não entendeu. Pergunta para o Sr. Cash, você poderia falar sobre as crianças de Mitra e por que você se refere a Mitra em vez do Criador? O Sr. Cash responde, o Criador é um raio, enquanto Mitra é a conversora do raio. É o amor do Criador. As crianças de Mitra são aquelas que não têm um sentimento de guerra em suas vidas. Matar e destruir não existem para elas. Elas refletem a beleza do Criador, que é um doador. Uma coisa que muitos de vocês ficaram chocados ao saber é que as crianças de Mitra são a geração mais egoísta que já vimos. Mas o egoísmo delas vem da emoção interior de querer decidir onde e como dar e dar o melhor. Não vem do egoísmo e do desejo de se apegar às coisas e agarrar as coisas para si mesmas. Elas dão. O Criador dá incondicionalmente, enquanto as crianças de Mitra dão condicionalmente, desde que satisfaça a necessidade do Criador. Essa é a diferença. É um reflexo do homem dentro da alma do homem. Aprenderemos isso no futuro. Todas elas carregam a beleza da atenção que todos nós amaremos, porque quando as vemos, não podemos deixar de nos apaixonar por elas. Porque elas dão, mesmo em sua presença, não em sua necessidade física. Vocês entenderão em breve. A nova caneta da Dor é apenas para uso pessoal individual e não deve ser compartilhada. Haverá um número limitado delas. É melhor comprar duas porque assim você pode colocar uma de cada lado e a outra transferirá a energia. Todas elas são feitas de forma ligeiramente diferente para criar esse gradiente de transferência de campo. As cores diferentes são aleatórias e não significam nada. O logotipo da Fundação Cast será estampado nelas, já que nossos buscadores de conhecimento copiam tudo. Haverá vários novos revendedores em todo o mundo que serão anunciados em breve, onde você poderá adquirir seus produtos. Não coloque os produtos de resina sobre ou perto de metais. Tente pendurá-los no ar, se possível. Até a próxima. Fim do índice rápido do Workshop 627.